pra mim tudo que eu sempre sonhei. Minha paz, minha razão de viver. Do seu jeito meigo não consigo me esquecer. Meu amor, dona da beleza, deusa da sedução. Quando eu te vejo bate forte o meu coração. Seu jeito meigo de ser me encanta. Quando estou do seu lado pareço uma criança. Perco a noção das coisas, perco a noção de tudo. Parece que não tem nada em volta do meu mundo. E assim eu vou até o fim, porque do seu lado eu me sinto feliz. Você é pra mim tudo o que eu sempre quis. Sua pele cor da noite, lisa e reluzente. A mais linda, a mais bela, a mais atraente. O seu jeito meigo me faz sonhar e reviver todos os momentos seu. Quero te ter, não quero te deixar por nada. Minha linda, minha princesa encantada. Eu queria te levar comigo e te dizer que sem você eu não vivo. Contar as estrelas do céu e poder sentir seus lábios sabor de mel. Quando deito na cama eu fico fantasiando. Você deitada ao meu lado, eu te acariciando com toques sutis. Seus lábios, seus braços me afogando no manto de paz. No meu mundo só existe você e ninguém te adoro mais. E te quero, ó meu bem. Você é pra mim tudo que eu sempre sonhei. Minha paz, minha razão de viver. Do seu jeito meigo não consigo me esquecer. Meu amor, pare, escute o que eu quero te dizer. A minha vida não tem mais graça sem você. Se eu te perder, não sei o que vai ser. O que é que eu vou fazer? Pois sem o seu amor pra mim, muita coisa não faz sentido. As noites não têm graça e os dias se tornam infinitos. Eu quero te ter pela vida inteira e poder te chamar sempre de minha princesa. Eu agradeço a Deus por ter alguém assim, que me enche de esperança e me faz feliz. Me dá a paz que eu preciso pra sobreviver. Os momentos que passamos juntos não consigo esquecer. Me traz bastante alegria. Se eu pudesse eu te via todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Pois quando estou do seu lado eu sou o homem mais feliz do mundo. É tão mega tua face, adoro o seu sorriso. Seu jeito de ser me fascina, é disso que eu preciso. O fantástico da vida é estar perto da pessoa que possa nos dar não somente um instante de toques incríveis, mas sim grandes momentos eternos e inesquecíveis. Inesquecíveis. Te adoro e te quero, ó meu bem. Você é pra mim tudo que eu sempre sonhei. Minha paz, minha razão de viver. Do seu jeito meigo não consigo me esquecer. Te adoro e te quero, ó meu bem. Você é pra mim tudo que eu sempre sonhei. Minha razão de viver. Do seu jeito meigo não consigo me esquecer. Te adoro e te quero, ó meu bem. Você é pra mim tudo que eu sempre sonhei. Minha paz, minha razão de viver. Do seu jeito meigo não consigo me esquecer.